Uma vez que a gente começa a entender isso, nós temos que nos preparar para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. Nós ouvimos aqui quarta-feira, o Marco Aurélio ministrou, e uma coisa tão bonita, tão fácil de visualizar que ele compartilhou, foi exatamente sobre como que o meu alvo, o meu propósito, define o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer. Se eu tenho um alvo de honrar a Jesus, não me importa o quanto é difícil ou o quanto eu sou incapaz, eu vou dar um jeito de honrar a Jesus. Se eu tenho um alvo de chegar lá naquela cidade, não importa se é a pé, a cavalo, se está com buraco, se a terra está, se a estrada está ruim, se está difícil, eu vou arrumar um jeito de chegar porque eu tenho um propósito, eu vou chegar naquele lugar lá. Algumas pessoas experimentam isso na vida e são pobres e são sem recurso e não têm condição alguma, mas elas dizem assim, eu vou me formar em engenharia. Então trabalha de dia, trabalha de madrugada e faz e acontece e se vira, mas conclui o curso de engenharia. Nós temos lá uns brasileiros lá na América que eles colocam um alvo. Eu vou ganhar dólar. Então ele arruma um negócio, ele vai para a América, ele trabalha 24 horas por dia. Olha, parece mentira, mas você chega nos McDonald's daquele lá e você encontra brasileiro que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu falo assim, mas como? Isso é impossível, você tem que dormir. Ah, a gente vai dormindo aqui uma hora, duas horas no intervalo entre um emprego e outro, um trabalho e outro. Quando libera aqui um tempinho, a gente vai lá atrás e dorme mais uma horinha. Porque ele colocou uma meta, um alvo na vida dele, ele não se importa com mais nada. Ele transpõe qualquer barreira, qualquer dificuldade, até mesmo o limite da sanidade. Mas na igreja não, na igreja, ah, eu não posso, ah, eu não consigo, ah, eu não sei, ah, isso aí não, ah, é muito. Ah, porque a gente não tem um alvo. Eu quero cumprir aquilo para o qual o Senhor Jesus me chamou. Eu tenho um alvo na minha vida. Não é educar meus filhos, não é fazer uma família, não é arrumar dinheiro, não é construir, não é fazer meu pé de meia. Eu tenho um alvo na minha vida. É cumprir o chamado de Deus na minha vida. Pronto. Qualquer coisa que for preciso, eu vou fazer, eu vou enfrentar, eu vou atravessar, porque se o alvo é dele, ele vai propiciar todas as condições, seja da minha vida pessoal, seja do meu sustento, seja de qualquer outra área, ele vai providenciar. Então vimos na quarta-feira como que é importante ter um alvo, porque tendo um alvo, a motivação sendo o alvo correto, nós vamos transpor todas as dificuldades. Mas se nós não temos um alvo, a primeira pinguelinha que tem que atravessar, o sujeito estaciona. Ah, olha, eu parei aqui há 15 anos atrás porque, olha, é muito difícil atravessar essa pinguelinha. Olha, olha. Mas o sujeito tem um alvo, ele salta, ele arruma uma ponte, ele cria um jeito, ele de pendura, ele vai. E a vida cristã é assim. Eu e você estamos chamados para um alvo. Fomos chamados para um alvo. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, honrar o Senhor Jesus. Você crê nisso, irmão? Amém. Todas as vezes que os nossos problemas estiverem maiores do que esse alvo, nós precisamos reavaliar se temos mesmo o alvo bem claro diante de nós. Eu me lembro uma vez que eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei no Rio de Janeiro, e no centro do Rio de Janeiro tinha um prédio enorme, o prédio tem até hoje, mas no alto do prédio tinha uma placa enorme escrito Mesbla. Então, eu me perdia no centro do Rio e eu olhava para cima e tentava achar onde estava a placa Mesbla. Pronto, assim eu aprendi a andar no centro do Rio. Ai meu Deus, onde que eu estou? Eu só preciso olhar para o alto. Se eu não consigo ver, dá um jeito de subir em algum lugar. Dá um jeito de sair dessa dimensão tão rasteira para ver a placa da Mesbla. Opa, enxerguei a placa da Mesbla. O que Deus tem para mim e para você, como servos de Deus, como ministros de Deus, é como a placa. Não importa se você entrou por uma rua e perdeu o caminho, não importa se você se envolveu numa coisa, tem alguma coisa de família, tem alguma coisa de casamento, tem alguma coisa de sustento, eu me perdi, eu acabei. Olha para cima e veja qual que é o alvo. Onde está o parâmetro, a meta, o alvo que Deus colocou para a sua vida? Pronto, muda o rumo. Encontre o caminho de novo. E pregar o evangelho e fazer discípulos é o alvo de cada verdadeiro cristão. Esse é o seu alvo. Você pode dizer isso para o seu irmão? O alvo da sua vida é pregar o evangelho e fazer discípulos. Nós ouvimos o Marco Aurélio contar um exemplo de um psicólogo que foi preso e foi levado para o campo de concentração na Alemanha, em Auschwitz, que na verdade era um campo de matança, né? O campo de concentração é na verdade um disfarce, porque ali era um lugar de matar pessoas na câmara de gás. Só que a comunidade à volta não podia nem desconfiar disso. Então, eles tinham toda uma atividade de fachada. Tinha presos que ficavam ali capinando, trabalhando, por trás das cercas, porque era a fachada. Para todos, aquilo era só um campo temporário de prender pessoas. Mas por trás haviam as câmaras de morte, câmaras de gás para a matança dos judeus. Mas tinha um grupo de pessoas que iam para viver ali dentro, e capinar, e cuidar das coisas, e fazer estradas, e ajudar em tudo que os alemães precisavam. Era um disfarce, mas tinha que ter um grupo de pessoas. E esse psicólogo foi para esse grupo de pessoas. E um dia ele se pegou preocupado e angustiado e aflito e agoniado por arrumar um pedacinho de ferro para amarrar a bota. No outro dia, ele angustiado e amargurado e desesperado por conseguir trocar um pedaço de cigarro por um prato de comida. Todos os dias era assim. Ele estava agoniado por alguma coisa desse tamanico. Como muitos de nós. A cada dia, agoniado para ver como é que paga a conta dessa amiga, agoniado para ver como é que... agoniado para ver como é que consegue trocar o carro, agoniado para ver... Muito agoniado por coisas pequenas demais. É pequeno porque não é para você. Aí ele falou assim, eu não posso. Eu sou um psicólogo, eu não posso viver assim. Ao invés de eu ficar aqui preocupado se eu vou conseguir um pedacinho de ferro para amarrar a bota, eu preciso ir fazer alguma coisa mais nobre. Eu preciso ocupar minha vida com alguma coisa mais frutífera. E aí ele começou a estudar as pessoas que estavam ali. E ele começou uma pesquisa. Por que que alguns chegam cheio de energia? Ou cheio de energia e morrem logo? Outros chegam até doentes e ficam 1, 2, 3 anos. Aí ele começou a pesquisar um por um. Esqueceu a bota, esqueceu o cigarro, esqueceu as coisas, as besteirinhas da vida que a gente ocupa o tempo todo, e foi cumprir um propósito mais nobre. Ele começou a pesquisar um por um e descobriu que todos os que chegavam e morriam logo eram pessoas que não tinham um propósito na vida. Não sei o que vai ser agora. Eu não sei. Morrem logo. E todos os que, mesmo doentes, estavam tendo longevidade, mesmo no campo de concentração, eram pessoas que pensavam, eu tenho um propósito. Quando eu sair daqui, eu vou continuar minha tarefa, eu vou continuar minha pesquisa, eu tenho que sair daqui, eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho algo importante para resolver, eu comecei e parei na metade, eu vou sair daqui, porque eu vou lá, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou terminar o que eu comecei, eu vou cumprir o meu propósito. Ele descobriu que todos os que tinham longevidade naquele lugar, mesmo em meio a tanta desgraça, era porque tinham uma meta, um alvo. Quem cai em depressão e vive chorando, falta uma meta. Fica arrumando grampinho e ferrinho para bota o tempo todo. O Senhor nos mostra isso na palavra de uma forma tão simples, filho. Busca o reino em primeiro lugar. As demais coisas